ao comer. Ronca Ronca, a rádio rock. Como é que fica escutando ronca ronca como ele apita? De Walkman no rádio de pilha. Como ele fica, como ele apita? Oh yeah. Bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca do dia, 1º de agosto do ano de 2005. Já foi o ano, né? É, já meu foi. Amigo, já acabou. É. Começamos o programa da gente num clima totalmente curry, né? Gosta de curry? Curry, curry. Cuidado, cuidado com a resposta, hein? A partir de agora, sim. Gosta de curry? Aquela comidinha embrasada indiana? Não, não conheço. Pô, a gente tem que fazer então um menu degustação pra você. Vamos trazer um camembert, né? Vamos trazer um pastelzinho de curry pra você. Pra você experimentar as delícias. Me convida aí. Já tá. Ronca Ronca totalmente naquele clima improvisação total, né? A galera gosta assim, né? Pô, e aí eu também e você também, né? É. O programa literalmente sendo feito right now. Aí ao fundo, o tocador de cítara Ananda Shankar. Todo tocador de cítara pertence originalmente à família do Ravi Shankar, né? Inclusive, a turma dele, que passou de um lado pro outro da poça, como a Nora Jones. Nora Jones é filha do Ravi Shankar e tem uma cipituca familiar que ela não gosta muito, ou não gosta nada de declarar o parentesco com o Ravi Shankar. Sabia disso? Não. É, loucura, cara. Mas enfim, lá pelos lados de Bombaim, Nova Delhi e arredores, qualquer tocador de cítara pertence à família do Ravi Shankar, como Ananda Shankar. Esse disco maravilhoso, ele tá com a turma também indiana do State of Bengal. Rapaziada ligada ao Primal Scream, ligada à Ways and Dub Foundation, enfim. Então, como o programa está sendo feito neste instante, temos hoje uma forte produção telefônica, né, meninas? Temos. Renata, tá aí, eu não vi. Tá aí, Renata. Ela fica de costas, ainda não a reconheço de costas, né? E é uma amiga dela também hoje, né? Ah, é a Silvinha, né? É Silvinha. Loucura, hein? Mas enfim, o programa, como sempre, ou como já há bastante tempo, vai até às 2 horas da manhã e teremos algumas participações pelo telefone. E o programa de hoje é dedicado a um cidadão ilustre brasileiro que nos deixou semana passada e que muita coisa ele criou, ele fez exclusivamente na música brasileira, e a gente começa a mostrar por aqui, ó. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Isso aí é igual peito de homem, barata e o amigo meu, Mirandinha. Não serve pra p*** nenhuma. Mas enfim, o programa de hoje é totalmente dedicado. Não porque ele partiu, já dedicamos várias edições nos nossos programas a músicos brasileiros espetaculares, felizmente ainda com a gente. Mas o Dom Romão, o baterista desse disco que é tido e havido por muita gente como o primeiro marco oficial da Bossa Nova, o disco da Elisete Cardoso, lançado em 1958, com músicas do Vinícius e do Tom Jobim, com o violão de um cidadão chamado João Gilberto e a bateria do Dom Romão, né? Mais adiante a gente vai voltar a falar desse disco, e conforme eu disse, é um marco absoluto do cancioneiro popular. E adivina, né? Nossa queridíssima. Tem telefone, a rádio, site, essas coisas assim? Tá conectada com o presente? Tá sim. Tá. 2221029 ou www.radiocidade.fm. Bom, nós abrimos o programa então. Vai ter promoções? Não sei, rapaz. O que você acha? Acho que sim, né? A galera gosta. Bom, nós abrimos o programa então com a Ananda Shankar e o State of Bengal. Tá gostando? Tô ótimo, tá ótimo. Quer ouvir mais? Vai, põe aí. Agora, a fritação de ovo é porque trata-se de uma edição especial em vinil. Selo Festa, de 1958. 1958 é bastante tempo atrás. Falar em Bossa Nova, a Ângela Maria vai gravar com Edu, né? Edu Lobo, né? Ah, é? Ai, me esqueceu. E o Eduardo Mota do Brasil gravou com Alcione, né? Não tem nada a ver com Bossa Nova, mas tem a ver com essas ligações que quebram muitos tabus, né? Que quebram. Ah, mas o Zed, não sei o que. A turma da Alcione. João Bosco, lembrei. Ângela Maria e João Bosco. Ah, ela falou que é a primeira vez que ela vai gravar a Bossa Nova. Aliás, o João Bosco tá devendo uma visita ao Ronca Ronca, tá ligado, né? Ah, é? É, meu legal. Amigo. Bom, nós abrimos então a Ananda Shankar com a música Battle Nutters. E a Rádio Cidade, sintonizadíssima com as coisas do presente e do futuro, nós vamos ouvir, não sei se em primeira mão, na Rádio Difusão Brasileira, o disco inteiro do Los Hermanos, né? Tem uma música tocando aí, por aí, o né? O Vento. O Vento, mas nós estamos com um disco, uma exclusiva, creio eu, gentileza deles, mas também se não for exclusiva, eu acho que muitas rádios não tiveram acesso a esse material. Quer ouvir a primeira música? Nossa, não é a primeira música do disco, não, é a segunda. Chama-se Primeiro Andar. Primeiro Andar tem a ver com o primeiro também, né? Eu sei. cidade. Situação, hein? Que isso? Essa é boa pra você cantar junto, hein? Como você cantou aquele dia, o disco do Luísa Mandou um Beijo. Dex Orientation. Total. Blue Cheer. Trio, power trio americano, velho pra caramba. Isso aí é final dos anos 60. Um clássico do Eddie Cochran, Summertime Blues. E antes... Parecido com o Jimi Hendrix, um pouco. É, tudo faneiro mesmo, sabe? É. E antes, o novíssimo disco Los Hermanos, chamado 4, nós ouvimos a segunda faixa do disco, intitulada Primeiro Andar. Nosso amigo tá na linha aí? Tá aqui. Vamos perguntar se ele gostou do som de bateria do Blue Cheer aí, companheiro. Alô? Oi, oi. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Sentiu firmeza aí no Blue Cheer? Senti. Sabe que o Blue Cheer é a banda preferida do nosso produtor, né? Do Jack Endino. É mesmo? É. Ele adora essa banda, assim, sabe tudo sobre esses caras. Que coincidência, né? É, coincidência, mas, pois é. Acontece. Mas vamos sair aqui do Blue Cheer e passar para um outro cidadão que tem mais a ver, apesar dessa informação maravilhosa que você passou, tem mais a ver com nossa conversa, olha só. Thank you. Mas enfim, para bater um papinho com a gente, trouxemos nosso queridíssimo colaborador de muito tempo, Charles Gavan. E aí, Charles, tranquilo, cara? Oi, pessoal, que bom estar aqui no Ronca Ronca, aqui nessa madrugada de terça-feira já, né? Agora, e aqui ao fundo, o nosso ídolo, certamente muito mais ídolo seu do que meu, de qualquer um cidadão aqui da Rádio Cidade. Aliás, o Charles é responsável. Se a gente hoje pode ouvir alguma coisa do Dom 1, né, gravada com um dos vários discos dos quais ele participou, a gente deve ao Charles Gavan por esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo há bastante tempo de reeditar as pepitas de ouro da música brasileira, né, cara? Muito obrigado, viu? Olha, como você já sabe, a gente se conhece há muitos anos, você sabe que isso é uma preocupação que eu tenho, assim, porque no mundo que a gente vive hoje, entendeu? Do jeito que as coisas andam, na velocidade que se anda, cada vez mais a gente caminha para uma superficialidade de tudo nessa vida, né? E acho que a música antiga sofre, assim, a música que se fez por exemplo, um ano para trás, entendeu? Você pega o que foi feito em 2003, já tá caindo no esquecimento, que dirá coisas que foram feitas em 58, 57, 59, como você acabou de tocar no programa, e assim por diante. E eu acho que se ninguém fizer nada para isso, entendeu? A garotada que tá chegando agora, vai ficar difícil para saber quem foi o Elisete Cardoso, quem foi o Dom Romão, quem foi, enfim, quem foi o Medeodato e assim por diante. Por isso que isso é uma preocupação minha, assim, que a gente, além de curtir o fato desses discos voltarem para a prateleira, é um jeito de passar isso para quem está, para as futuras gerações, entendeu? Eu tenho essa preocupação mesmo e acho, enfim, dedico o meu tempo fora dos Titãs a esses projetos. Então, exatamente, ele já deu aqui a carteirinha de identidade dele, Charles Gavan, baterista dos Titãs, que, conforme eu disse, já há bastante tempo vem, porque tem muita gente que não acompanha, né, esse trabalho de rescaldo que não só o Charles, mas principalmente o Charles, vem fazendo há bastante tempo. Então é importante que a gente diga exatamente de onde vem o apito do trem. Nós ouvimos, já acabamos de ouvir, a música chamada Cozinha, de um disco do Dom Romão, lançado em 73, assim que ele saiu do Weather Report. Eu, lamentavelmente, não achei o segundo disco do Weather Report, lançado em 72, no qual o Dom 1 entrou e substituiu nada mais, nada menos que o Ayrton Moreira, que era o percussionista da banda do Wayne Shore. Interessante, né? Porque sai o Ayrton Moreira entre o Dom Romão, né? Exatamente. O pessoal tava bem antenado com a coisa que... Essa coisa que o Ayrton Moreira também levou junto com o Dom Romão para os Estados Unidos, né? Que os jazzistas acabaram se apaixonando. Que é um jeito de tocar a bateria, assim. E são caras que tocam jazz, assim. Mas uma abordagem, uma maneira de tocar, uma sonoridade totalmente diferente dos bateristas americanos. Eu acho que isso apaixonou muitos músicos, assim. Principalmente no final de 60 para os 70 era uma novidade, assim. E muitos músicos americanos, assim, acabaram procurando os bateristas brasileiros. Alguns acabaram ficando por lá, né? Que é o caso do Dom Romão, que infelizmente perdemos semana passada, né? E aqui ao fundo, um disco trabalhado pelo Charles, o 3D, a banda do Antônio Adolfo. Sim. Na banda, o Dom 1 não participava oficialmente, mas ele gravou desse CD que o Charles trabalhou em cima. É isso aí. Das 12 músicas, o Dom 1 toca em 4. Inclusive essa aqui que fecha o disco, ó. Coisa de doido, né, cara? Ô, Charles. Oi. Vamos passar um pouquinho para outro assunto. Fala, Dejane. Parece que teu retorno aí tá meio alto. É, vai ser um pouquinho. Gavan. Oi, eu tô te ouvindo. Bom, o meu retorno tá baixíssimo. É mesmo? Então tá beleza. O som de vocês aí. Eu quase não me ouço aqui no rádio. Então, rádio tá bom. Pelo telefone. Então vamos tentando que a gente consegue chegar lá. Tudo bem. Dentro dessas aventuras musicais que o Charles tem se metido, ele acabou, ano passado, de fazer um livro fundamental para quem gosta da parte gráfica, quem gosta da parte visual da música brasileira, particularmente da Bossa Nova. Queria que você falasse sobre esse livro, Charles, e se existe ainda alguma possibilidade da nossa torcida, da nossa audiência conseguir uma edição, ou até já jogando uma batata quentíssima na sua mão. Vai. Você disse que tinha um separado para mim, se tem mais um pra gente botar na roda numa promoção aqui, cara. Tá prometido. Eu tava preparado para essa pergunta. Tava preparado. Não, o seu exemplar está garantido aqui e a gente coloca mais um na sua mão para você sortear aí no programa, tá? Então, legal? De cara, eu já vou fazer o seguinte. Bom, então conclui a informação de como que alguém pode colocar as mãozinhas nesse livro? Olha, esse livro é o seguinte, esse livro é um livro, ele foi o jeito que ele, como o projeto foi, a gente foi pensado e foi montado e até foi produzido, ele é um livro beneficente. Tá? E por isso, por essa natureza, ele não foi vendido em livrarias, ele foi vendido pelo Viva Rio. O Viva Rio estava autorizado a vender esse livro pelo site e pela loja do Viva Rio, que ficava naquele shopping center que é frente ao Canecão, ali onde tem aquela sede do Botafogo, que não é mais, eu não sei o nome daquele shopping. É, era Off Price, né? É, exatamente. Área de Demi, né? Demi é o nosso operador, que ali ele cisca pra caramba, faz o clube. Faz o clube, semanalmente ele fica de clube perfeito lá. A Petrobras patrocinou o projeto, outra pessoa que me ajudou nesse projeto é o Caetano Rodrigues, que é um carioca que hoje mora em São Paulo, e ele simplesmente testemunhou todos os acontecimentos que envolveram a criação, o nascimento da Bossa Nova. Ele viu todo mundo tocar na hora que estava acontecendo tudo, assim. E desde aquele momento ele passou a comprar os discos e a guardar. E ele, na verdade, foi construindo um acervo assim fantástico. Além de ser uma das maiores autoridades em Bossa Nova que eu conheço, o acervo dele, a paixão dele por vinil, que é igual a nossa, entendeu? O cara tem um amor, um carinho por aqueles discos, e ele conservou esses discos esses anos todos, emprestou muitas capas para fazer esses projetos que você acabou de falar aí no programa. Uhum. E depois de muito tempo assim da nossa amizade, a gente ficava ali ouvindo música também na madrugada, tomando café, e ele me dando aulas de bossa nova, mostrando discos incríveis que eu nunca tinha visto na frente. Aí um dia eu olhei para ele e falei, cara, não acho muito justo que a gente fique aqui desfrutando e curtindo tudo isso, a gente devia repartir isso aqui com alguém, cara, porque é muita coisa boa só para duas pessoas, ou três, ou quatro, ou dez, ou trinta, entendeu? E aí a gente começou a rir, começamos a pensar, mas o que se pode fazer com um acervo, né? Um acervo de vinil. Duas coisas, ou você pega as capas e faz um livro, e a outra parte é você pega a música e digitaliza e põe num site para as pessoas conhecerem, pesquisarem e assim por diante. E a primeira parte do projeto é exatamente essa que a gente acabou de falar. A gente acabou fazendo um livro, tá? Essa edição, por enquanto, está esgotada no Viva Rio. Então, um detalhe aqui, Charles, essa edição, conforme o Charles falou, está editada, não há como, né, se obter essa preciosidade. Então, o Charles acabou de colocar um mimo, uma pepita de ouro. É verdade. Na nossa mão. A gente está tentando alguns exemplares junto à Petrobras, porque acabou rápido. Não consegue, Rio, até entendeu? A gente fazer a promoção. Apesar do preço, não é um livro barato, Valadares, é um livro de arte, entendeu? Foi produzido na melhor gráfica do Brasil. Não, é loucura, loucura total. 2,7 kg, é um livro pesado, assim, e na livraria ele custaria, se nós fôssemos vender por preço de custo, ele custaria mais de R$350. Quantos reais? E ele era vendido no Viva Rio por R$199. E dinheiro da venda desse disco, é importante dizer isso aqui, né? Nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, foi usado numa campanha de conscientização do desarmamento junto às crianças da periferia. Ou seja, esse dinheiro custeou uma campanha de conscientização das crianças que moram na periferia do Rio, a fim de que essas crianças tomassem conhecimento do problema que a gente vive aqui na cidade e entregassem armas no interesse essa procedência. E isso aconteceu muito. Crianças chegando em escolas ou em outras entidades, assim, que estavam ali autorizadas pelo Viva Rio e outras ONGs aqui do Rio, a receberem armas. E eu tive esse feedback do Viva Rio, que esse livro ajudou muito nessa campanha. Esse dinheiro foi usado para isso. Teve muita criança que chegou lá no Viva Rio, na nossa escola, onde estudava, trazendo uma arma que pertencia ao seu pai ou um amigo, uma coisa assim, entendeu? O projeto, ele também expressou esse papel. Isso foi bacana. A gente está tentando conseguir algumas cópias extras aqui para vender no site do Viva Rio, porque ainda tem muito pedido, entendeu? Inclusive, tem gente vendendo esse livro na eBay. Vai fazer o quê? Na eBay se vende tudo, inclusive esse livro está sendo vendido lá. Não deveria, mas a gente não tem como controlar isso. Bom, mas então a história é a seguinte, Charles. O que a gente pede a você é que você segure essa nova fornada dos livros para que a gente possa fazer essa promoção, que eu já vou dizer aqui de antemão que vai ser por carta, old school, total, né? Quem quiser faturar esse livro vai ter que escrever alguma coisa aí no correio, um envelopezinho, não sei o que, fazer uma carta bacana e mandar pra gente. Evidentemente que a promoção será dado o sinal verde, provavelmente semana que vem o Charles vai pegar o disco, o livro, vai me dar, não sei o que, babá. Então esse livro vai trazer né? Essa promoção que eu venho prometendo há muito tempo, uma promoção old school por carta. Enfim, esse livro, conforme o Charles falou, é de dificílimo acesso, a menos que você pague, sei lá, quantos dólares no... 250. Num leilão. Tem duas opções, ou você compra um autógrafo de Gene Simmons, ou você compra um livro lá em bem, entendeu? Vem cá, nós falamos do Romão, aqui o programa é dedicado hoje, falamos do livro maravilhoso. Uma perguntinha rápida, o livro é totalmente voltado à bossa nova, é isso? Totalmente voltado, são praticamente 700 capas de discos que saíram no Brasil e fora do Brasil sobre a bossa nova, e eu acho que assim, para quem gosta do assunto, é um prazer imenso, porque você vai ver discos ali que provavelmente você nunca viu na vida, nunca vai ver, porque tem coisas assim, absolutamente raríssimas, assim, que eu mesmo só tinha visto na casa do Caetano Rodrigues, que é o dono desse acervo, né, no qual deu origem ao livro. E uma coisa importante para nossa audiência é a seguinte, o Caboclinho, que tá ouvindo o programa, a nossa diletíssima ouvinte também. Sim. Vocês podem odiar a bossa nova, vocês podem odiar o idioma português, vocês podem odiar o som brasileiro, mas o trabalho gráfico, a criação de design, de como se comunicar a música, o artista, né, como que se, nos anos 50, nos anos 60, o Brasil foi tão vanguarda, tão inventivo, tão original no mundo do design, né? Sim, sim, sim. Quer dizer, esse livro, ele resume, né, esse período tão fértil da cultura brasileira. Então você pode odiar o idioma português, a bossa nova, o caralho a quatro, mas você tem que ter esse livro. De que maneira? Semana que vem nós vamos dizer como você pode participar da promoção por carta, porque é uma coisa fundamental, não só para quem gosta de bossa nova. Não, vale a pena, sim. É um livro que muitas bibliotecas do Brasil têm, assim, a gente tem recebido cartas, e-mails, assim, muitas bibliotecas do Brasil que a gente nem sabia, nem sabia da existência, tem pedido para que a gente mande o livro, assim. É o que você falou, na verdade, ele é um livro de design, Maurício. Exatamente. Quem gosta de música vai gostar também do mais, livro. Mais, vai gostar mais. É um livro que dá um apanhado do que se fazia em termos de design nessa época, nesse Exato. Período. Não, e uma época onde o Brasil, conforme eu disse, era vanguarda. As coisas, uma das pontas mais criativas do design mundial de disco gráfico estava aqui no Brasil. Agora, nós falamos do Dom Romão, aqui o programa é dedicado, falamos do livro, e vamos falar do Jack Endino e dos Titãs. Pede exatamente o nome certinho do livro aí. O nome do livro? Exatamente. Qual é o Charles, o Demi aqui tá querendo pegar um pelo eBay, ele tá com o bolsinho falei. Cheio aqui. Fala o nome, exatamente. Bossa Nova e outras bossas. Bossa Nova. O design da arte e design das capas dos LPs, é isso. Ah, não. E a editora? Não tem editora. Ah, não. Editora, meu amigo, é um livro beneficente. Underground, indie total. Produzido e a impressão dele foi paga pela Petrobras, sendo assim nós não precisamos de uma editora. Grande parte desse lote foi doado ao Viva Rio e uma outra parte foi doada ao Sou da Paz em São Paulo, que também vendeu esse livro. Então falamos do Romão, do livro, e o Jack Endino e os Titãs, o que vocês estão fazendo juntos? Bom, o Jack Endino, sim, ele tá em São Paulo, tá vindo pro Rio amanhã de manhã, onde os Titãs se encontram aqui no Rio pra gente ensaiar, e ele vai produzir o nosso próximo trabalho, entendeu? Aliás, você pode, de repente, numa segunda-feira dessa, vagando pelo Rio de Janeiro com o Jack Endino, vir até a Presidente Vargas, que é um belíssimo local para ele conhecer, né? Os ratos entram e saem aqui dos bueiros numa velocidade. Porque a gente deve fazer algumas coisas aqui no Rio de Janeiro com ele. E ele é um cara que eu tava conversando com ele, porque eu também gosto muito de rádio, aliás, gosto muito mais de rádio do que de televisão. E tava dizendo para ele que eu gostaria de ter um programa um dia desse. Então, você assim, pode ter segunda-feira que vem ou outra com ele aqui. Traga o Jack Endino. Ele também falou que adora rádio, que ele tem recebido muitos pedidos nos Estados Unidos, ele me disse assim, porque ele era uma enciclopédia do rock and roll praticamente, né? O cara conhece muita coisa, faz parte da história já da música pop da nossa era, e as pessoas pedem pra ele fazer programa, ele diz que tem feito e tem pensado em ter um programa ele mesmo pra colocar na internet, alguma coisa desse tipo, assim. Vamos a gente consegue levar esse programa, né? Vamos ilustrar os novos ouvintes do programa que fazem uma torcida muito grande e passa para eles, Charles, por favor, algumas bandas com quem o Jack Endino já trabalhou. O Jack Endino, olha, o Jack Endino é uma figura muito interessante, o cara mora em Seattle, né? Ele já trabalhou, dentre outras coisas, ele produziu o primeiro disco do Nirvana, produziu vários discos do Manhattan, produziu alguns discos do Soundgarden, produziu praticamente quase todas essas bandas de Seattle que a gente gosta, entendeu? Ele produziu, e ele até com o Bruce Dickinson ele trabalhou, entendeu? Ou seja, se o camarada... Aquela frase que o Bruce Dickinson não queria ser heavy metal, queria ser mais rock and roll, o Bruce Dickinson fez um disco com o Jack Endino lá em Londres, entendeu? Eu encontrei o Jack Endino nessa época, eu tava em Londres, eu encontrei, fui no estúdio ver a gravação desse disco do Bruce Dickinson. Foi uma coisa muito engraçada, cara. Enfim, o cara tem mais história que o Aldinho, que nem o Paiva fala, né? Ele tem história com todo mundo, assim, porque eu tô tentando me lembrar das milhões de bandas. Ele tem um site muito bacana. Se você for na web e colocar lá no Google Jack Endino, você cai no site dele. Ele tem, assim, além de ter as bandas com as quais ele já trabalhou, o Jack Endino tem dicas de gravação para quem tá em casa, tá gravando sua demo tape com equipamento, sei lá, equipamento daqueles assim que você pode comprar e tem em casa para você gravar alguma coisa da sua banda, você mesmo, assim. Ele tem ótimas dicas para quem quer gravar uma demo tape em casa, assim. É um site divertidíssimo. Eu recomendo, assim, quem tá ouvindo aqui no programa, para entrar no site dele, assim. É uma coisa agradável, é muito agradável. Espetacular. Você vê quais os discos que ele fez, mas ele fez muito mais coisa que a gente pode imaginar. Com certeza, sabia? Com certeza. Bom, Charles, obrigado pela sua participação aqui, pelas informações que você passou pra gente. A partir de amanhã, o Charles, todo mundo sabe, os Titãs, né, uma banda paulista, mas o Charles já mora bastante tempo no Rio de Janeiro. Desde 97. Eu posso vender meu peixe aqui só um segundo? Evidente. Aproveitar que estou aqui falando no programa e tem muita gente ouvindo. Olha só, a gente está fazendo um show aqui no Circo Voador na sexta-feira, tá? Os Titãs. É verdade. Promoção da cidade. Então. É, pois é. Aliás, a gente vamos fazer uma promoção logo agora. É o final da turnê, né? Do Como Estão Vocês. Estamos acabando com essa turnê depois de 2 anos exaustivos, que a gente praticamente varreu o Brasil de norte a sul, entendeu? Tocamos em todas as cidades possíveis, todos os buracos do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que você pode imaginar. E vamos finalizar essa turnê aqui no Circo Voador. Achamos que seria uma coisa bem bacana, até porque os Titãs começaram sua carreira pelo Circo Voador. Com, né, certeza absoluta. Então, Charles, a história é a seguinte: como é o show da sua banda? É a promoção da Rádio Cidade, nós vamos colocar aqui na fita quantos ingressos duplos, Demi? Vamos botar aí 2 pares, convite? Dois pares de 2 ingressos. É. Para a apresentação dos Titãs, sexta-feira, o telefone. Tem telefone? 2221-029. Tá valendo agora? Diga qual é o nome do baterista dos Titãs. Difícil pra caráter, maluco. Qual é o telefone da rádio, Demi? 2221-029. Renata tá ali? Também não. Renata tá ali? Não, só o telefone. Renata tá ali? Renata tá ali, tá dando ganho. Então é isso. A partir de agora, sinal verde para 2 ingressos. Duplos para Titãs, sexta-feira, o Circo Voador. Qual o nome do batera dos Titãs? Charles, obrigado pela participação. E a partir de amanhã, na rua, você vai ser cobrado pela nossa torcida. Gavan, Jack Endino no Ronca Ronca. Se prepara, hein? Vamos dar um jeito de levar ele aí, viu? Porque ele vai gostar. Tem Beleza. Certeza. Um abraço, cara. Um abraço pra você. Tudo de bom. Obrigadão. Tchau. Mamãe me acorde. Nós ouvimos então uma das músicas do novíssimo disco do Los Hermanos, né? E vamos dedicar a próxima música para um ouvinte que ligou para cá pedindo o novo disco Los Hermanos, o Milton do Jardim Botânico. O Milton pediu um outro artista. Quer, mãe? Não, fala, depois eu vou. O Milton, cheio de amor para dar ultimamente. Maurício. Junto com. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Junto com os Los Hermanos, ele pediu um outro artista que a gente tá precisando mostrar mais músicas, meu amigo. Então, pera aí, maluco. Glasses, walking crooked down. É o Beck, que dizem que será uma das estrelas do Team Festival, né? É. Tá ligado em outubro? Tô ligado. Parece que ele vem mais uma vez ao Rio de Janeiro. Juntamente com o Strokes, né? Se apresentou no Rock in Rio, né? É, no gostou. Último. Ouvimos a música Girl, que pertence ao último disco do Beck, já lançado no Brasil, felizmente, intitulado Guero. Então, Maurício. Peraí, mano. Olha, tem site a Rádio Cidade? www.radiocidade.fm. Então, à direita tem o link do Ronca Ronca e muita gente. Aliás, quero agradecer a nossa torcida que tem participado de uma forma muito linda. E eu tenho tentado responder todas as mensagens que chegam. Mas realmente não tá rolando um clima de dedicação 100%, porque não há como você ser minucioso, né? Ah, obrigado pela... Não, né? Tem que trocar de ideia, tem que literalmente responder aos anseios da nossa queridíssima torcida organizada, né? Força Jovem do Ronca Ronca. Então, Demi, muitas mensagens chegam com a seguinte ideia: por que o programa é tão tarde e por que a Rádio Cidade não disponibiliza o programa numa reprise? Agora, a resposta, começando pela segunda: não coloca o Ronca Ronca em reprise, certamente nunca conversei sobre isso aqui, porque se colocar, vai ser como o Rock Bola, às 4 da manhã. É verdade. Às 3, no mínimo, o mais cedo possível vai ser às 3 horas da manhã. Também a grande parada desse programa é ao vivo mesmo, acho. Não, mas seria legal ter uma reprise. Acho que tem gente que não pode ouvir, mas vai continuar não podendo se for às 3 horas da manhã ou às 4 horas da manhã. Ou vocês acham, meus amiguinhos, que a Rádio Cidade vai colocar a reprise às 8 da noite? É verdade. Nenhuma chance, né? Mas esse programa vai subir ainda, vai ser de 10 a menos. Conforme diz um amigo meu, não tem a menor condições de reprisar as 10 horas. É. E outra história é a seguinte: o programa não é à meia-noite pela vontade do Demi ou a minha. O programa é à meia-noite porque a Rádio Cidade decidiu que o Ronca Ronca só estaria na grade de programação da rádio à meia-noite, como é o Cidade do Reggae, não é? É. Então, não é à meia-noite por... Ah, não, a minha vontade é fazer o Ronca Ronca à meia-noite. Não, não é. O horário clássico do programa é às 10 horas da noite, 10 à meia-noite, né? É. Mas quem não tem cão, não caça, né? Mandar um beijo especial para uma ouvinte nossa em Nova York, a Marcita. É mesmo? Que participou também pela internet. E a Marcita, muito em breve, vai estar aqui pelo telefone contando novidades lá da Big Apple. Lá da maçãzinha, cara. Um beijo para a Marcita. Manda um beijo para a Marcita aí, Demi. Oi. E o cara aí. Renato. Maurício. Que isso? Maurício, vamos falar, deixa eu perguntar agora. Posso perguntar? Então, agora, tem andado lendo os livros aí? O cartão tem que apertar um negócio aí? Tem, que é agora? Não fazer agora. Eu tava lendo um livro aí do Arthur Dapiev. É mesmo? O Rock and Roll Brasileiro dos anos 80. Dapiev tá pra vir aqui também, né? E tinha lá, fiquei orgulhoso, cara. É tava mesmo? Lendo lá e tal, que em 1982, os Paralamas de Sucesso mandaram uma fita demo lá pro seu programa e você lançou, né? Paralamas é Paralamas por causa de você? Que isso, lógico que não. Tava lá, pô. Você quer que eu leia o trecho aqui? Não leio não. É H, caô. É caô? Olha isso, fiquei orgulhoso, hein, cara? Muita gente não sabe, o pessoal, por exemplo, o nosso ouvinte Roberta, por exemplo, não sabe uma coisa dessa, a maioria sabe, né? Você contou pra ela? Ela tá ouvindo agora, certamente. Mas fala aí, fala sobre isso aí. O quê? Dessa passagem aí. Dos Paralamas de 1982, mandou a fita demo lá pro Fluminense e tal. É, assim como os Paralamas mandaram Legião Urbana, Capital Inicial. Essa galera toda. Kleber Rude, todo mundo, é. Os Paralamas vieram na frente, né? E atrás veio o bonde do terror, né? E o Rock Alive, que era o Ronca Ronca na Rádio Fluminense em 1982, era o espaço que existia para essas novas bandas terem suas fitas tocadas. E dali surgiu uma amizade, surgiu o trabalho, surgiu, né, uma relação bacana com os Paralamas, com a Legião, com todos eles, né? Você acha que hoje em dia um formato de rádio assim aconteceria assim, como você falou há pouco tempo, de pegar uma fita demo, gostar da música e botar no ar e acontecer? Porque hoje em dia tá rolando um movimento, eu não sei se se trata de movimento, mas dessas bandas que estão fazendo meio punk rock com letras superficiais, tal, tipo de Bob, tipo For Fun e tal, que tem aí levado legião de fãs para todos os shows. Todos os shows estão enchendo, inclusive em São Paulo, já invadiram todas as rádios de São Paulo também. Você acha que hoje em dia... Rapaz, o lance é o seguinte, a forma, é curioso você estar falando isso, que tem uma ouvinte nossa, a Maria, que está escrevendo um livro sobre a Rádio Fluminense. Ela tá entrevistando muitas pessoas ligadas diretamente à rádio e outras não tão ligadas, mas que participaram de alguma forma, né, até ouvintes mesmo. Ela está querendo saber como que a Rádio Fluminense realmente aconteceu, separada de qualquer mito que tenha sido criado. Como foi a Fluminense? Será porque na época não tinha coisa da concorrência e tal? Ela foi tão forte assim? Não, eu acho que com o passar do tempo, sinceramente, eu não gosto de falar da Rádio Fluminense, como não gosto de falar de nada que tenha se transformado em outra coisa, sabe como é que é? Eu prefiro não meter a minha faca cortando o bolo que tá ali bonitinho para ser saboreado. Não vou ser eu que vou cortar o bolo. Então, assim como você, a gente trabalha há tanto tempo, você não sabia a história dos Paralamas ou da Legião do Gobá, eu não gosto de falar disso. Por mais que eu respeite, por mais que eu dê a maior força, como a gente já falou aqui dos anos 80, não sei o que, babá, eu recebo semanalmente 2 ou 3 convites para participar de alguma coisa relacionada a anos 80, seja festa, palestra, não sei o que, eu prefiro não ir. Dou o maior apoio, acho ótimo, não sei o que, babá, mas eu não quero ter, como nunca tive, tanto que você não sabia disso, que é uma coisa muito importante. Olha, que trabalho no rádio há bastante tempo. Exatamente, que é uma coisa muito importante na minha vida. Eu prefiro não ter identificação literalmente com nada. E ao mesmo tempo com tudo, assim como eu tenho essa ligação com os anos 80, quero ter a ligação com Charles Gavan, que fez um livro maravilhoso, que participa de uma banda histórica dentro do rock brasileiro, que é um camarada responsável pelo lançamento de alguns dos mais importantes discos brasileiros, da música brasileira, que se não fosse ele, não teriam como chegar aos nossos ouvidos. Quero estar ligado ao Jimmy James, quero estar ligado ao Rapa, ao Yuca, conforme você uma vez perguntou, Yuca, furto ou Rapa? Aí você perguntou um negócio, não quer se comprometer? É o mesmo jeitinho. Não, pelo contrário, eu quero me comprometer com os dois, tá entendendo? Assim como quarta-feira eu toquei com o Digital Dubs, agradeci a rapaziada do Digital Dubs, a Casa da Matriz, fizemos uma noite maravilhosa, encontrei vários ouvintes da antiga, novos ouvintes, foi uma noite espetacular, que acabou sei lá que hora, deve estar rolando até agora, assim como eu toquei no Odisseia, enfim. Mas então eu prefiro não ser identificado com alguma coisa específica e ao mesmo tempo ser identificado com todo mundo. Então, quando você pergunta se esse formato de rádio, como a Fluminense no Rio de Janeiro lançou, né, praticamente, e durante algum tempo foi repetido. Inclusive, 89 existe por causa da Fluminense, né? Exatamente. O padrão foi repetido por outras rádios, felizmente. Cara, então, eu falando da Maria, que está escrevendo o livro sobre a Fluminense, ela perguntou qual é a diferença básica de você fazer um programa em 82, como você fez na Rádio Fluminense, ou fazer um programa em 2005. Eu falei, para mim não tem nenhuma diferença, eu faço exatamente da mesma forma, sem nenhuma diferença, na boa mesmo, sem nenhuma diferença. A única diferença que não importa no meu jeito de criar o programa, de escolher músicas ou de escolher pessoas que vão entrar no ar ou de fazer promoção, é que eu sei que do outro lado existe um grupo de ouvintes totalmente sintonizado com o que é feito hoje. Em 1982, quando eu lancei o U2 com o disco Boy, eu tinha visto o U2 em 1980 em Londres, e o Boy, o LP de estreia do U2, foi lançado em 80 e levou 2 ou 3 anos para sair no Brasil, e a Fluminense começou a tocar 2 anos atrasada. Meu amigo, ninguém conheceu o U2. De 10 ouvintes, ninguém conhecia o U2. Então tá, vamos dizer, um cara conhecia o U2, um ouvinte da Fluminense em 82 conheceu o U2. Hoje em dia, se eu tocar um compacto que o Marcelo Caipirinha mandou, que acabou de sair, que saiu domingo em Sheffield, cara, dos 10 ouvintes que nós temos aqui, se a gente fizer uma amostragem, 8 já ouviram falar da banda. Não, porque hoje em dia também tem a coisa da internet, do movimento que eu falei, assim. Hoje em dia o movimento se forma e depois vai pra rádio. Mas é isso. Uma das bandas que eu tô falando aí do For Fun, de Bob e tal, assim. É uma loucura o show, assim, muito antes de tocar nas rádios, na Rádio Cidade, agora que tá apoiando, é a legião de fãs que vai, cara, assim. Mas como existe um monte de gente indo ao show da representação do Digital Dub, como tem um monte de gente que vai no Zumbi do Mato, como tem gente que vai no Rogério Scarlab, como tem um monte de gente que vai numa banda de Vilar dos Teles que começou ontem, tá vendo? A comunicação é totalmente diferente. Então, voltando ao programa que foi que você perguntou, o jeito de fazer rádio é o mesmo desde que a roda existe. Ou seja, você tem que ter uma integração com quem está te ouvindo. Você tem que surpreender quem está te ouvindo. Você tem que trazer cada vez mais informação para quem está te ouvindo. E hoje a diferença para 20 anos, 30 anos atrás, ou para 40 anos atrás, para o tempo do Big Boy, é que a pessoa com quem você está falando tem muito mais informação do que tinha antigamente, ou tem a informação. Antigamente as pessoas não sabiam absolutamente de nada. E hoje as pessoas sabem de tudo. É. Se eu falar de alguma banda aqui, o Arctic Monkeys, como nós mostramos, no dia seguinte eu recebi uma porrada de e-mail falando do Arctic Monkeys. Os caras têm um compacto. Tem um site no Brasil feito pelo Arctic Monkeys. Os caras têm duas músicas lançadas oficialmente. Então a diferença está do outro lado. Agora, a forma de você criar, a forma de você se comunicar, por mais que essa informação hoje seja, né, absoluta e de total acesso às pessoas que nos ouvem, essa é a diferença. Mas a relação, a integração, a forma como você tem que se comunicar e a forma como o ouvinte do outro lado tem que estar aberto a um programa como Ronca Ronca, a gente mostra Elisete Cardoso com o João Gilberto tocando, Dom Romão tocando, a gente bota o Charles Gavão falando, a gente entra com o Beck. A gente vai ouvir uma banda britânica nova, um single, The Stand. A gente vai tocar o Zumbi do Mato, vai fazer a promoção com os Titãs. Aliás, tá valendo a promoção. Tá valendo. Dois ingressos duplos para o show dos Titãs. O voador que rola sexta-feira. Sexta-feira, dia 5 agora. Então, exatamente. Então, assim como a gente oferece esse cardápio amplo e variado, como era no tempo da Fluminense, evidentemente, não tão variado, mas pro período era também um cardápio bastante variado, o pessoal do outro lado do microfone tem que estar sintonizado com o que a gente está fazendo, né? Mas se também se não tiver sintonizado, não vai alterar a forma da gente fazer o programa, né? Porque assim como eu recebo e-mail de gente de 15 anos, 16 anos falando, é o exemplo clássico de quase um ano na Rádio Cidade, tô falando pra caralho, né? Não, vai lá, tá bom. É um exemplo clássico da participação dos nossos ouvintes. Um ouvinte de 15 anos, uma menina de 14 anos pedindo pra eu tocar uma banda chamada The Clash que ela ouviu no programa pela primeira vez. Olha. Tá entendendo? Então, porra. Ou então um e-mail que a gente leu do Natan, um e-mail, uma carta dele dizendo como ele tá se relacionando com jazz, modern jazz, quartet, Charles Mingus, Miles Davis, que pra ele era música de velho, cansado, aposentado na beira da lagoa, molhando a minhoca. E não é, sabe? Ele tá descobrindo que não é. Sabe, Elisete Cardoso, porra, é uma cantora descaralhante, tá entendendo? Que as pessoas ouçam Elisete Cardoso, que as pessoas conheçam uma infinidade de sons que a gente mostra aqui, de música africana, de rock, do caralho a quatro, com outros ouvidos. Há pouco tempo, no jornal do rock, não me lembro qual foi, o cara perguntou pra mim: Maurício, o que é rock hoje? Eu num rasgo de inteligência raro, eu falei: rock hoje é saber ouvir. E eu acho que é isso, sabe? Essa posição, essa imagem que a Rádio Cidade tem de rádio rock, é uma coisa que pra mim vai totalmente contra o que eu acho. E tanto que eu faço um programa dentro da rádio rock, utilizando uma estética, utilizando uma forma de fazer rádio, que não a princípio, teoricamente, não se encaixa com o que ela tá fazendo. As pessoas reclamam: ah, porque a Rádio Cidade é isso, a Rádio Cidade não toca isso. Meu amigo, o lance é o seguinte: o Ronca Ronca está na Rádio Cidade. Então, acenda uma vela todo dia pra Rádio Cidade. É verdade. Falou zonas, grandes zonas. Não, mas se não tiver a Rádio Cidade, o Ronca Ronca não vai estar no ar. Você não vai ter acesso ao livro do Charles Gavão, você não vai ter acesso a um monte de coisa que a gente traz aqui. O Yuka lançou o furto aqui com exclusividade. Nós estamos mostrando o disco, o CD do Los Hermanos hoje. Não sei se nenhuma outra rádio tem o CD inteiro do Los Hermanos. Pode ser que tenha. Mas o que eu tenho aqui, eles mandaram hoje pra minha casa. Vai apertar? Só apertar. Vamos lá. Já a gente volta. Cadê, rapaz? What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.